quando chega na igreja, é sinal que ela está cheia de luz. Este perfume é a rosa de Sarão, é Jesus Cristo que esmagado foi na cruz. O seu perfume exalou por toda parte, o mundo inteiro percebeu o seu odor. Quando o frasco foi quebrado lá, igreja, perfuma o ministério, perfuma o pastor. Este perfume